Trata-se de uma operação que envolveu três organizações criminosas. Uma oriunda de julho de 2018, que chamava Operação Irmãos Metralha, cujo chefe da organização era o Domingos, e uma organização responsável por roubos, a mão armada, homicídio, falsidade ideológica, dentre outros delitos. Aí tem a segunda organização, que ela teve como origem da deflagração, da investigação, vamos assim dizer, a Operação Dominó, que ocorreu em dezembro de 2018. E essa organização, ela é chefiada pelo Anderson Modesto Cunha. E ela seria responsável por receptação de cargas e carretas. Ele é proprietário de uma empresa que chama Elite Truck, e ele desmancha essas carretas nessa empresa dele para revenda das peças, para dar um ar de legalidade na atividade comercial dele. E a terceira organização é uma verdadeira milícia, que é chefiada por um policial militar, né? Leandro Machado, e ela seria responsável por uma gama de delitos também, referente a explosões a caixa eletrônico, homicídios, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, incêndio, ameaças, entendeu, para cobrança de dívida. Foram expedidos 94 mandados de prisão em relação a 69 alvos. 25 desses alvos já se encontram presos no sistema penitenciário porque já estavam presos em operações do GAECO anteriormente, deflagradas. Envolveu também a expedição de 65 mandados de prisão. Envolveu como alvos 4 policiais civis, 3 advogados e 10 policiais militares.